ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Cansada de engolir comprimidos sem dormir, do meu sexo que se embota, do meu coração que se esgota, esticado no horizontal sob uma agulha sensual, e a sopa na panela embacia-me a janela. Estavam loucas, queriam coisas, eram loucas, queriam chique, eram pedras, queriam arte, eram merdas, tentando o voo, eram estacas, e o enriste, eram farpas. E a sopa na panela embacia-me a janela.

sequer uma loucura. Ele saiu sem dizer nada. Talvez fosse ao teatro Shin. Vai regressar de madrugada e acordá-la cheio de vinho. Tantos anos, tantas noites, sem nunca sentir a paixão. Foram já as bodas de prata, comemoradas em solidão. Pós um pouco de vato e um leve toque de pintura, tirou do cabelo o travessão, devolveu ao rosto a candura. Saiu para a rua insegura, vagueou sem direção. Sorriu a um homem com tremura e sentiu escorrer quente da loucura. Ah, ah, ah, ah, ah. Ouvido externo. As flores pelo chão, pisadas desde o baile. O vento frio, só mulheres de chá. Tudo me contaram quando eu dei azar de Espanha. Uns desceram para sul, eu fiquei a ver e danha. Ai de mim, não faço nem ideia. Prometi partir na lua cheia. Paro para um bagaço na estação. Nos olhos de um beirão vejo a fera de fronteira. Ir para Angola pode mesmo ser salvação, ou São Paulo receber calor de um pavilhão. Ir abastecer onde há quem dança. Promessas de verão, os marinhões as quebram, praia fora vão. Se águas mais pegam, não posso mais esperar. Que a terra se levante, ser firme a procurar. Quero ir para adiante. Ai de mim, se tudo é ao contrário, tenho de ir cumprir nosso fadar. Pela aflição.

Sorte do que aquela que tive, do que aquela que tive por ter conhecido. Não há maior azar do que aquela que tive por ter perdido assim que conheci. Se no dia em que leres isto estiveres sozinha, então espero estar sozinho contigo e poder dizer-te: és a miúda mais querida que já conheci. És a miúda mais querida que já conheci. E é por isso que me custa tanto saber sofrer, que sofres porque gostas tanto de ti. Isso fode-me todo. Dou a quem doer que chorem como eu chorei quando desliguei aquela chamada. Só tu sabes, és a mulher mais querida já conheci. Eu sou o gajo mais burro por te seguir. Deixas-me completamente dividido, porque sei que gostas de mim. Sei também agora, porque é que tinha de acontecer agora? Escrevesse eu aqui um paralelo entre a minha vida e o True Blood. Seria provavelmente um Eric nas tuas mãos, Suki. Mas chega de paralelos, não se pode ter. ouvidoexterno.blogspot.com. Prometo não falar de amor, de gostar e sentir. esses passos, trocam-se beijos sem escolha. Homens temporariamente sós, cabeças do ar. Não há retratos de solidão interior, nem há qualquer tragédia, só um vinho a beber. Partidas, regressos, conquistas por fazer, tudo apostado numa memória que quer esquecer. Peace. Pássaros a voar, mas vens a som hermética que eu sei. Não há coisa certa em mim, só mora quem vem para estragar. Ouvido externo. Sentada no cais, a ver ao longe o mar, a ponte sobre o Tejo. É tão bonito, é por causa de ti e deste meu desejo. Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim e tu também. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim e tu também. A paquete, aqui passa o navio, lá vão eles viajar. Se tu aqui estivesses, gostavas como eu, gostavas de os ver passar. Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém. Só gosto de ti, porque não sei, mas tão bem assim, e tu também. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim, e tu também. Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim, e tu também. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim, e tu também. Só gosto de ti. Lá acima é o